ouve só o que eu digo. Jesus vem só pra quem o busca. Vale o mundo, deixe o lixo. Dança contra mim, valorize, adore a adrenalina, se afago, passa mal. Pare, pensa, reflita, olhe para mim. No mundo espiritual, a palavra é real. Não te deixa se confundir. Não confunde o coração, mas entende a reação, a emoção e te livra do mal. Tirando a conclusão, liberando a tua ação, meu irmão, ensino sobrenatural. Se quiser só chegar, abre a porta para entrar, que você quer morar aí. Mano, é só querer mudar o seu modo de pensar. Deixa o Espírito Santo te influir. Logo tu percebe que o papo é com você. Sem ter pra onde correr, muito mano, se esconder. Mano, falo pra você, se é que me entende. A porta larga a perdição, fim dela sem paixão. Buscar na ilusão, sem ter salvação. Não terá amanhecer, melhor jeito de viver. Pois o vaso teve aqui para decidir. E o que prefere? Ei, mano, me diz o que prefere. Ter a marca ou sofrer na pele. Falo pra você, mano, se converte. Pra constante batalha travada na vida diária, que é interessada pra aqueles que têm a marca do homem que rasgou o véu. Subiu ao céu, a terceiro dia ressuscitou e nos avisou que vai voltar em apenas um piscar. Quem ouve só o que eu digo. Jesus vem só pra quem o busca. Vale o mundo, deixe o lixo. Nós contra mim, valorize, adore a Cristo. Ei, mano, falo pra você o que está acontecendo. Não olha para o lado, correndo contra o vento. Achando isso normal, saiu, tô legal. Ficou de policial, não é uma diversão. Falo pra você, tenta menos me entender. Pra depois você não ser mais um louco na DP. Me entende, mão, saquete. Sou louco na corrida pra te pegar no dente. O inimigo é um leão e você sem direção. Desespero sem ação, saco sem direção. Olha pra mim e vê que falo sério. Stop, te dou, tipo um irmão mais velho. Falou que não ia desandar, que o crime não era mais sua cara. Infelizmente são palavras que ficaram jogadas sobre a ação involuntária. A rebeldia dominou, e de Cristo afastou a sua única esperança. Até seu nome te trocou para o voo que adotou, querendo ser o Bamba. Ei, mano, acorde, se mano, olha o filme que atuou, curta se fama. E pelos ratos foi dançado em um lugar fechado, um lobo perto do palácio. Por isso eu te digo, te falo o que está acontecendo, meu caro, meu caro. Te digo, te falo. Por isso eu te digo, te falo o que está acontecendo, meu caro, meu caro. Te digo, te falo. Vem ouvir só o que eu digo. Jesus vem só pra quem o busca. Vale o mundo, deixe o lixo. Nós contra mim, valorize, adore a Cristo. Quero te ajudar, irmão. Peço que bote uma fé no mundo cheio de ilusão. Poucos estão de pé, mas eu fiquei, sou aqui. Vim para te ajudar, Deus me revela o seu oculto aonde quer te operar. Me manda falar pra você que te avisou mais de uma vez. Fico curtindo a fissura na madruga sem respeito. A polícia enquadrou, mas quando eu te negro, tô levado até te agimado e depois te libertou. Pensa que teve respeito, ou que pegaram com medo de ter visto a sua cara. Não tem nada a ver com isso, ele só te libertou. Louvado seja o Senhor. Quem interferiu ao seu respeito, deu escape e te ajudou. Não tem sentido para você, mas vai começar a entender. O que Deus tem para sua vida é muito mais que imagina. Não tem sentido para você, mas vai começar a entender. O que Deus tem para sua vida é muito mais que imagina. Vem ouvir só o que eu digo. Jesus vem só pra quem o busca. Vale o mundo, deixe o lixo. Nós contra mim, valorize, adore a Cristo. Vem ouvir só o que eu digo. Jesus vem só pra quem o busca. Vale o mundo, deixe o lixo. Nós contra mim, valorize, adore a Cristo. Vem ouvir só o que eu digo. Jesus vem só pra quem o busca.